No início da noite de segunda-feira, 30 de dezembro, por volta de 18 horas e 40 minutos, equipes do SIAT de Foz do Iguaçu foram acionadas para o atendimento de uma colisão na General Meira, próximo à Associação da Vila Militar, na região da Vila Shalom. A colisão era uma queda de bicicleta. A situação bastante grave tinha como vítima Antônio de Oliveira, de 33 anos. Ao cair da bicicleta, ele bateu o rosto contra um poste de energia elétrica, sofrendo graves ferimentos em face, contusões e escoriações por todo o corpo. Rapidamente, ele foi socorrido pela equipe do SIAT, lotada no posto JK e encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Segundo informações dos bombeiros, ele não corre risco de morte, mas os ferimentos são bastante graves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.